Muito obrigado, Show Livre. Tamo junto. Valeu, Clemente. Muito obrigado, meu mano. Ei, depois tu me dá a fórmula, hein? A fórmula do formol. A fórmula da longevidade. A fonte da juventude. Valeu, legal. A vida me ensinou a caminhar. Saber cair, depois se levantar. Porque o tempo não me espera. Não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário. Também quero ser feliz. Permaneço no combate. O meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, ya. Tô na fita, venha o que vier. Não vou amarelar. Seja o que Deus quiser. Seja o que já quiser. Na fé, axé, na fé. Alô, mais velho, paz, eu também quero. Mas acelero, lero, estaca zero. Não me espero, sincero, meu lado eu venero. E muita calma, vagabundo gela até a alma. Quem foi roubado no passado hoje sente falta. O que somos, o que seremos? Porque matamos, matamos, matamos. E depois morremos. E velhos tempos de caboclo, pé no chão. Que não levava desaforo pra caixanga. E fazia na mão. Só tabaco tocava, meu braço arrepiava. Eu aprendi a dar despreza quem me ignorava. Mais que nada, quem sabia que tinha um erê de 2 metros na barriga da pretinha. O 9743 de janeiro, hospital da Lagoa, Rio de Janeiro. De sorteiro, rap o dia inteiro, se tem calceiro. E mete o pé. Quem tem cabelo duro, né, mané? Sai de ré. Não me em barreira que eu quero passar. É necessário uma rio pra me fazer parar. Não dou valor a quem fica de caô. Quer ser malandro, me soltava pipa no ventilador. Pra ser titular não serve. Foi otário no passado e hoje quer ser bandido do rap. Passa a borracha, joga no latão. Não é braço fiel, então não pode ser falcão. Oi, desce a ladeira, vai jogar seu videogame. Que aqui a gente fica a noite inteira. E quinta-feira, dia de defumador. Queima todo mal olhado com o seu odor. A vida me ensinou a caminhar. Saber cair, depois se levantar. Porque o tempo não me espera. Não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário. Também quero ser feliz. Permaneço no combate. O meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, ya. Tô na fita, venha o que vier. Não vou amarelar. Não. Seja o que Deus quiser. Seja o que já quiser. Na fé.